Pessoal, com certeza vocês ficaram sabendo, né? Desse escândalo, né? Envolvendo um sogro e um genro em Araraquara, na qual teria vazado vídeos e fotos do genro e do sogro tendo relações sexuais, né? Do sogro chupando o cu do genro. Que nojo, né, pessoal? Cara, dá até nojo de falar uma porra dessa aqui no canal. Pelo amor de Deus. Mas infelizmente, pessoal, vou ter que falar sobre isso, sabe por quê? Porque isso quebra a narrativa que eu tô batendo aqui no canal. Nos últimos vídeos sobre a questão do Chad, né? O infame, o abominável Chad Vader. O Chad, né? Que muitos produtores de conteúdo adoram, né? Idolatrar, né? Gourmetizaram esse termo no Brasil, sendo que no Brasil, né? Não existe Chad, né? Inclusive eu mencionei isso, né? No vídeo sobre masculinidade WASP, né? Mas como os caras gostam de falar que esses caras aqui no Brasil é Chad, então esse maluco aqui da foto não é um Chad, ó. Queixo quadrado, olhos verdes, cabelo castanho claro, caucasiano. Aí é o Chad. E o Chad, ele tava dando a bunda pro sogro. Tava tomando leitada rica em zinco no ânus. Leite quente no ânus. E aí? Ele não é Chad? Ele não consegue a mulher que quer? Então por que ele tava dando pro sogro? Engraçado que esses produtores de conteúdo não vão fazer vídeo falando sobre isso, tá? Porque não bate com a narrativa que eles querem. Tá ligado? E olha bem, pessoal, pro sogro do Chad. Ele é alfa. Ele tem a não sei quantos de bíceps, não sei quantos de peitoral e abdômen. Você vê, é um típico homem brasileiro beta, barriga de chope, comendo o rabo do Chad, leitando o Chad. E aí, como é que fica isso aí? Como que vocês explicam isso aí pra mim? Outra coisa aí, pessoal, que a gente tem que ressaltar é como o bostileiro, cara. Não tem régua, né, cara? Olha que mina feia, pessoal. Olha aí, ó, o Chad, né? Tá dando tiro pra todo lado. É igual o cego no tiroteio. Não tá vendo o alvo, né? Só tá atirando. Beta barriga de chope, leitando o cu rosa do Chad. Eu tô falando, pessoal, se o Chad não virar viadinho, vai virar cuck. É isso que vai acontecer. No fim, o Beta vence. O Beta vence o Chad porque o Beta tem experiência de vida. A vida do Beta não é nada confortável no Brasil. Quando o Beta é colocado no mesmo ambiente, no mesmo quadrado, sozinho com o Chad, a gente vê quem é que bota quem pra mamar. A gente vê, né? Esse ocorrido aí me fez lembrar de uma infame frase do MC Catra, né, que Deus o tenha, que ele falava o seguinte, né? Os bonitinhos estão virando viadinho. Os bonitinhos estão virando viadinho. E estão virando mesmo, pessoal. E essa música é pra aqueles caras que ficam selando de pelo e se paquerando, tá ligado? Esquece da mulher pra olhar pra ele no espelho, tá ligado? Cansa dele e vai olhar outro. E isso não pode. Pode ser bonito, mas tem que ser homem. E essa música é pra os bonitinhos. O bonitinho tá virando viadinho. O bonitinho tá virando viadinho. Quem tá virando viadinho? O bonitinho tá virando viadinho. O bonitinho tá virando viadinho. Chega, né, pessoal? Chega de momento cringe, acabou. Passado o momento cringe, né, pessoal? Quem assistiu o último vídeo do canal, com certeza deve ter reparado alguns dos senhores que eu coloco imagens, né, enquanto o vídeo vai passando. E nessas imagens, algumas vezes eu deixo explícito o que vai ser abordado nos próximos temas de vídeo. E em uma das imagens, né, eu postei, né, esse rapaz aqui, ó, que vocês estão vendo aí na foto, que é o Jordan DeMay. Ele tinha 17 anos, ele era um quarterback, jogador de futebol americano, né? Ele já estava até sendo observado por alguns olheiros, né? Para ele ser draftado, talvez, pessoal, para jogar no New England Patriots daqui uns 5 anos, tá ligado? Quando ele se formasse na faculdade. E você pode olhar para ele, pessoal, ele é o típico garoto WASP. Ele é Chad. Esse cara é Chad. Isso é um Chad, tá ligado? 1,90 de altura, tá ligado? Corpo musculoso, shape, jogador de futebol americano, pessoal. Tem que ter estatura, tem que ter porte físico. E o que aconteceu, pessoal, com o Jordan DeMay? Então, o Jordan DeMay, pessoal, ele cometeu suicídio. Aí vocês vão perguntar, por que um Chad cometeria suicídio? Eu vou explicar. O Jordan DeMay, ele tinha uma vida íntima controversa. Ele namorava uma menina mó gatinha. Ele namorava uma Stacy, né? Que é o sonho, né, de muitos betas aí, né? Que tem inveja de Chad. Porque o Chad tem a Stacy, né? Como vocês podem ver aí na imagem. Ela não é Stacy pra mim. Ela é uma Ashley, né? no ranking das mulheres top americanas, né? Você tem a Stacy, tem a Ashley e no último lugar tem a Beck. A Beck é a que dá a oportunidade pro Pock, né? Que normalmente a Beck é um pouco mais gordinha, mais rechonchuda, aí o Chad não quer. O Chad não quer e o Brad não quer, né? E a gente tem, né, pessoal, a escala do Chad nos Estados Unidos. Tem o Chad, tem o Brad e tem o Pat, tá? São os três níveis de homem top, né? E normalmente a Beck, ela não quer o Pat, ela quer o Brad ou o Chad. Aí você pode ver, esse quarterback aqui, ó, Chad, namorava essa Stacy aqui, ó, líder de torcida, ó, que vocês podem ver na imagem aí, ó, ele, ó, com a bola aí, ó, treinando. Aquilo que eu falei, pessoal, caras brancos tendem a ser quarterback. Quarterback não é uma posição de futebol americano para homem POC, tá? É, normalmente é Cacau que pega essas posições. Mas vocês podem ver aqui, ó, a namoradinha dele, ó, a Ashley, né? Que para qualquer beta bostileiro, adorador de Chad, é uma State, né? Só porque tem a buceta rosa. Você pode ver aqui, ó, ele com ela, né? Namoradinha dele. Então, ele cometeu suicídio, né? Parecia até a vida perfeita, né? Mas, como eu disse anteriormente, o Chad, ele tinha uma vida íntima, controversa. O que aconteceu com o Chad? O Chad, ele começou a ser extorquido por e-mails. O valor, pessoal, era algo em torno de 3 mil dólares, tá? Depois esse valor subiu para mais 12 mil dólares, né? Que ele teria que pagar. E o Chad não tancou, ele se suicidou porque ameaçaram ele divulgar vídeos íntimos dele e fotos deles, foto dele íntima, né? Dele nu. Tendo relações homoafetivas com outros homens. Então o Chad tava dando caneco. O Chad aqui, ó, que vocês adoram idolatrar, o Chad Vader, tava dando o cozinho rosinha dele pra esses três caras aqui, ó. Porque o Chad tava dando a bunda pra esses três caras. Ele não é Chad? É como eu mencionei no vídeo anterior. Masculinidade líquida. O Chad nos Estados Unidos não está conseguindo tancar a sociedade anti-white, a sociedade anti-branca, uma sociedade que odeia homens brancos. E os Chads, eles estão sabendo, eles estão vendo que eles não vão conseguir tancar. Eles serão mortos, esquartejados, assassinados e fuzilados. O Chad não está tancando, pessoal, o multiculturalismo. O Chad, ele não está tancando o melting pot. E o que está acontecendo pro Chad? Só tem dois caminhos. Ou o Chad, ele vira viado, ou o Chad, ele vira traveco. Ele escolhe. Você escolhe, Chad. Ou você vira viado ou você vira traveco. Tu escolhe. Ou você pode morrer. Porque ou você vai se tornar membro de uma classe protegida, que seria, nesse caso, esses grupos LGBT, que é uma classe extremamente protegida, né? Porque ali, o que tá valendo ali não é a sua identidade racial, mas sim a sua identidade sexual, que ultrapassa a identidade racial. Você entendeu? Então, nesse meio, o homem branco, ele é protegido por ser gay. Porque não tá se reproduzindo, tá tendo sexo, é homoafetivo, ou ele pode virar uma travesti, se tomar hormone blocks, fazer HRT, virar uma menininha e não vai se reproduzir, que isso é bom pra quem? Para os jujubas, que querem isso. Então o jujuba já colocou na mesa pro Chad o seguinte: Chad, ou você vira menina ou você vira bicha, ou eu vou tacar plano calérgico de você, vou abrir as fronteiras, vou deixar entrar 500 mil imigrantes nigerianos, vou deixar entrar mais 500 mil afegão e vamos ver se você vai tancar essa porra. Você não vai tancar. Aí o Asp, ele não tanca. Aí esse Chad tinha vídeo dele dando caneco pra esses três caras aqui, ó. Dando caneco pra um, batendo punheta pro outro e chupando o pau do outro. Olha aí, ó. Isso é o Chad que vocês idolatram. Isso, pessoal, já tá chegando no Brasil. Entendeu? Vai ver aquele prefeito, sei lá, governador do Rio Grande do Sul, que ele é Chad, né? Os caras gostam de falar de Chad. Ele não é um Chad, ele é um Alejandro, porque ele é latino. Mas vamos colocar que ele é um Chad. Ele é um Chad, ele é um cara bonito, não é um cara feio. O marido dele também é um cara bonito, não é um cara feio. Tudo Yag, tudo dando a bunda. E isso tá ficando muito comum, pessoal. Eu, por exemplo, eu não conheço nenhum, pessoal, nenhum viado feio. Aqui no bairro que eu moro tem alguns. Eu não conheço um viado feio, pessoal. Assim, que eu acho feio. Eu não acho os caras feios. Os caras são bonitos. Eles são handsome, como os gringos falam. Handsome, um cara com boa aparência. São todos de boa aparência e tudo rico, pessoal. Quando eu falo rico, é classe média alta. São caras que ganham acima de 10 mil reais por mês. São casais de dois homens, handsome, com aparência muito acima da média do bostileiro comum, ganhando salário de 10 mil, pessoal. Se junta a renda dos dois, é 240 mil reais por ano. Os caras estão fazendo viagem internacional todo ano. 2, 3 viagens internacionais por ano. Tá ligado? Os caras não vão tancar essa sociedade. Olha aí, pessoal, na imagem aí, ó. O governador do Rio Grande do Sul. Aí os caras falam o quê? Que ele é beta. Ele é beta, né? O cara tem quase 1,80 de altura. O cara é beta, né? O cara todo shapeado. Ele é beta, né? Eu tô falando, pessoal, tô falando. O Chad não tá conseguindo tancar a diversidade, o multiculturalismo e os efeitos do quê? Do conforto. E a maioria desse Chad de classe média alta, classe média normal, filhos de mães solteiras, nascidos em... Mães solteiras não, pessoal. Mães divorciadas, nascidos em condomínios, sabe? Criado a Nesquik e Nutella. Você espera que esses caras vão virar o quê, pessoal? Macho? Homem de verdade? Tá com uma porra dessa numa favela do Rio de Janeiro, você vê o que acontece com uma merda dessa. Vira menininha lá. Taca lá no Morro do Borel, lá na Cidade de Deus. Taca um shed desse pra você ver se não vira menininha. Agora pega o cara do morro, taca o cara do morro lá em Balneário Camboriú e tu vai ver o que o cara do morro faz lá. Ele coloniza a porra toda. Então vocês, pessoal, tem que parar de ficar se comparando com esses caras, tá ligado? Porque esses caras estão indo pra isso. Pro homossexualismo, pra uma afetividade. Porque eles não estão conseguindo tancar. Você entendeu? A sociedade. E ele, o shed já percebeu. Ele é fraco, tá? Ele é fraco. E ele sabe. Ou ele nega a sua identidade racial e abraça a identidade sexual, nesse caso, transexualismo ou homossexualismo, ou ele vai ser destruído pelo plano Calerge, pelo multiculturalismo, pela diversidade. Pessoal, quero recomendar para os senhores um filme, para vocês assistirem, chamado A Vida é Agora, de 2021, com aquela gostosa da Bella Thorne, né? Que era a atriz da Disney, né? Que apresentava aquele programa adolescente Shake It Up. Nesse filme, pessoal, ela acaba tendo um romance com esse rapaz aqui, né? Que é um Dago, né? Que é um descendente de italiano. Já falei, né? Que os ingleses não consideram os italianos brancos. Pra eles são semi-brancos, são quase negros, né? Eu até mencionei o Francesco Totti, né? Que pro inglês o Francesco Totti, ele é preto, não é branco. Porque a definição de branco deles é o anglo-saxão, né? Então esse cara Dago aqui, ó. Que não é o WASP, White Anglo-Saxon Protestant, tá? E a Bella Thorne, ela acaba tendo um caso com esse Dago, né? E o Dago, pessoal, ele tem experiência de vida. Ele mora num trailer park. Trailer parks são aquelas casas que são de trailer, tá ligado, pessoal? Que mora aquele pessoal branco mais pobre, tá ligado? E a Bella Thorne, ela é riquinha, ela é patricinha, sabe? Aquela típica garota branca Snow Bunny, né? Que os caras gostam de falar, né? Snow Bunny é aquelas garotas brancas que moram em subúrbios de classe média alta. Aí esse rapaz que ela faz par romântico no filme, né? Ele é bolsista, né, na escola que ela estuda, que é uma escola de prestígio, né, e ele entrou porque ele tem bolsa, porque ele é nadador, né. E o namorado da Bella Thorne, no filme, ele também é nadador, tá ligado? Aí numa parte do filme, eu vou dar spoiler, pessoal, eles viajam pra Itália, pra competir na Itália, o namorado da Bella Thorne tá lá também nessa competição, né, e ela vai fazer uma surpresa pro namorado dela, lá no filme. E quando ela abre a porta, adivinha o que tá acontecendo? O namorado dela é um Shed, tá, pessoal? Um super Shed. O Shed tá pagando babão pro professor, o treinador dele, que também é um Shed. Então, assim, um Shed, o Asp, chupando o outro Shed, o Asp. E no fim, ela termina com quem? Com o Dago, tá ligado? Que é o cara lá, que o inglês considera que não é branco. Que é esse rapaz aqui, ó. Então, esse pessoal Shed, White Anglo-Saxon Protestant, eles vão tudo virar menininha. Tudo virar menininha, vai virar bicha. É um ou outro, pessoal. Não tem essa. E no Brasil não vai ser diferente, como o cara da música disse, né? Os bonitinhos estão virando viadinho. Isso vai acontecer também aqui, pessoal. Já tá acontecendo. Não tem nada de errado, não. Eu torço mesmo que mais deles viram xoxola mesmo. Tô nem aí. Tá ligado? E o cara que é beta, por ele ter uma vida extremamente difícil no Brasil, por ele ter, como eu disse antes, vivência, experiência, porque ele é forjado, né, na dor, na angústia, né, no trabalho pesado, no trabalho duro, esse cara vai se sobressair na nossa sociedade que a gente tá vivendo hoje, principalmente nessa sociedade violenta que a gente vive no Brostil, onde quem manda é o crime, onde o crime é o poder. Onde o crime é o poder, pessoal, o Shed não tem vez. O Shed só tem vez em sociedades que são ultra confortáveis. Olha o que tá acontecendo na Europa, olha o que tá acontecendo na Suécia, na França, na Inglaterra, recentemente na Irlanda. O Shed, ele só se faz numa sociedade confortável. Numa sociedade que está colapsando devido ao multiculturalismo, à diversidade, né, o plano Calerge, o Shed, ele não se faz. O Shed, ele é o primeiro a cair, é o primeiro a tombar. Porque o Shed, ele é fraco. Tudo nele é fraco, tudo nele é falso. Ele é líquido, a masculinidade dele é líquida. Tudo nele é fraco, falso e artificial. Até a próxima.